Mars, ja, die sieht. çadırla kaçsak ya da o. Tem. 35, e quando estiver sobre o batalhão? Usado ingresso pistão no 7 e decolagem, aguardando, corrigindo, observando o tráfego na pista, o vento 280 graus, 05 nós, controle nordeste. Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, aguardo, tá? Autorizado para nós. Pronto, autorizado. Zero zero do Chané, desça para nível de voo 050. Nível 050-9400. Polo 30, confirme a sua procedência. Serra Índia, Eco Índia, ciente, frequência livre, o Vitor Hotel Delta. 3436, vai ter que manter a prova de tráfego mesmo, após o Serra de 366. Tem a informação de uma vez. 1234, 3466. Estou de por aqui. Azul 4207, decola aos 31, no controle Salvador, 1208. 308, 4207, obrigado, boa. Salvador, bom dia. É o Azul 4207, Natael. Azul 4207, contato radar decolagem. Suba para nível de voo 320 e a saída da El. Via da El, sobe direto para 320, o Azul 4207. Coordenada, Xané 6200. Xané 6200, chame torno no 8, decimal 95. 6200. Apenas 234. 34. Patango Lima, uniforme Tango Torre. Já copiou? Chame o Centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 2085, 2545, Centro Recife, obrigado, bom dia. Controle Salvador, papapá, Charles, Serra Romeu. Fala, Papa Charlie, Sierra Romeu, mantenha condições visuais de 500 pés, aposte 2,0 milhas afastado de Salvador, informe o estimado de pouso. Estimado de pouso em 30 minutos, cara. Pode seguir a descida, 3436? 3436, desça para 2500 pés, autorizado. R9, reposto estabilizado. 2500 pés, 1009, reportará estabilizada R9 da Azul 4207, foi direto Leda. Direto Leda, Azul 4207. Tele Serra Romeu, quando possível, informe estimado de pouso. Cadê as 11 horas do Luciano, no local. Confirme, Thales Serra Romeu. Estimado de pouso às 11 horas do Lu no local. Onde o local, entendido. Acessado PMZ, esquerda, Azul 4207. Sete Azul 4207. Ah, o meu Alfa Papa Delta. Se, o senhor se encontra na interseção com a Baba? É, o senhor teria que ter solicitado a cópia de autorização junto ao solo, hein, a frequência 1211, e solicitado acionamento e táxi, ok? Na posição que o senhor se encontra, taxiou e a reveria. Força aérea 8735, prossiga. São junto a este órgão, ok? Ocupado e chama a frequência 121 desse 1 para a cópia de atualização. Capitão Gueco, Delta Fox, clear, set up, report text. Oceané 6200, Solo 35, Olivera 1211. Olivera 1211, Bento aí, certo. Final Renato, da 1010, volta 3436. Então, 3436, completo final do procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 895. Oxalé 9400, após etapa, vou enviar Vitor 366, desça para 2500, autorizado final do procedimento Renato da pista 90, reforço estabilizado. Ajuste 90 no meio. Para 2500 com o 0 no 6 e após o estado, terra Vitor 366, informar a estabilidade, lado 400. Oxalé 9400, informa o helicóptero próximo ao Serra Vitor 366, 500 pés, não interfere na sua aproximação. Ciente do helicóptero, 9400. Quase 4207, está voando na prateleira. Passou 4207. Prossiga, voando na prateleira, 4207. Ciente, azul 4207. O Lima Uniforme Tango autorizado ingresso pista 1 na 7, reporte alinhado para 1. Lima Uniforme Tango autorizado ingresso pista 1 na 7, táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, Saulo 1-2-1-1. Saulo. Azul 4207, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251 para Recife, obrigado, buenas. Oh. Luna 21.1 com o solo e informe ciência da, da informação em vigor. Solos 3436, Solos 41, 1211 agora. Eco Delta Fox, clear taxi report, holding point, papá. Lima Uniforme Tango, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento variável 3 nós. Força Aérea 2474, chama centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Delta Fox, clear, enter, runway 17, report line up the runway 17, ready for takeoff. Papa Paciano Sierra Romeo na escuta do controle de Salvador. Opa. Foi autorizado o circuito, de, o, quais são? A autorização de tráfego. Agora faz ingressar na pista, quem autoriza este órgão novamente. Você vai manter a posição, a aeronave à direita já está taxiando na pista, ok? A 95. 18959400, obrigado. Salvador, Oceania 9400, no Oceania 3372. Oceania 9400, pista no zero seca, vento 290 graus, 3 nós, pouso autorizado, check-in. Gente, da pista agora seca, o trem baixar destravado, pouso autorizado, Oceania 9400. Papá Tango Lima e Uniforme Tango, decolado aos 44, Pantolino 120, décimo 8, boa viagem. 1208, muito obrigado, senhor. Excelente carnaval. Charlie, Papa Tango Lima, Uniforme Tango, decolou da 10527, Pouca, Aracaju. Papa Tango Lima, Uniforme Tango, contato radar na decolagem, via saída Pouca, submantenha nível de voo 210. Parou 210 na Pouca Lima, Uniforme Tango. Alfa Papa Delta Torre. Firme POB e autonomia. Ciente, Alfa Papa Delta mantém a posição aguardando. Position standby to take off Echo Delta Fox. Voo 9954, bom dia. Via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 10015. Via chegada a mar para o 050, início 9954. Echo Delta Fox, autorizado. Clear takeoff, runway 17, wind discount. NE 9400, solas 46, Olivra 12211. Olivra 9400. Papa Romeu, Alfa, Papa Delta, autorizado ingresso, pistão na 7, mantenha-se alinhado, aguardando a autorização de decolagem. Eco Delta Fox, Airborne 847, contact Salvador Approach, 120.8. Okay, guys, this is the departure, Eco Delta Fox. Papá Romeu, Tango, Alfa, Papá, Torre, Salvador. Papá Tango, Eco, Delta, Fox, Roger, Radar, Contact, Coral, Depart, Climate, Level 040. Coral, Depart, Climate, 040, Eco, Delta, Fox. Alfa Papa Delta, autorizado a decolagem pista 1 na 7, vento variável 3 nós. Papa Sanel 6356, via chegada Mário, deixa para o nível de voo 060, ajuste 1095. 060. Romeu Mike Serra Golf Torre. Golf Assane Samitax. Alfa Papa Delta decola aos 50 na proa do farol de Itapuã, controle 1208. Controle 1208, proa de Itapuã, Alfa Papa Delta. Controle, Papa Romeu, Alfa Papa Delta. Papa Romeu, Alfa Papa Delta. Mantenha-se em condições visuais, litoral sul, no 1500 pés, na escuta do controle. Controle 1500 pés. Tango Eco Delta Foxtrot, Fly Direct Serra Delta Lima Oscar. Papa Romeu Alfa Papa Delta informa o tráfego 12 horas, 5.5 milhas, mesmo rumo ao 1200 pés, subindo para o 040, Papa Alfa 30. Por favor, poderia confirmar novamente para o Papa Delta? Papa Romeu, Alfa Papa Delta, está ciente da área restrita de Dodô e Osmar? Senhora, o Alfa Papa Delta está subindo para 1500 pés, conforme o plano de, mantendo DCT. Sim, autorizado direto destino a 1.500 pés em condições visuais. 1.500 pés em condições visuais, Alfa Papa Delta. Controle 1.0735. Posta aero 8735, prossiga. Está livrando o ponto de aeronave. Prossegue para Salvador, posta aero 8735. Afirmativo, vai até a linha do litoral e prossegue para... Aero 8735, ciente em condições visuais, mantendo o litoral sul, ajuste no 095, reporte farol de Pituaçu. Parque de Pituaçu, correção, parque de Pituaçu. Papa Romeu, Mike Serra Golf, autorizado a decolagem pista 17, vento 110 graus, 0612 de nós. Papatango, Lima, Uniforme Tango, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 1.2.85, alternativa, qual? 125.45. 25.45, muito obrigado, excelente carnaval. Faça, essa da Zampoli. Prossiga. Bom trabalho a todos aí. Gomes. Bom, em Salvador, 3895, bom dia, ponto de espera da Mozela, pronto. Stand 3895, autorizado linha de colapso 1-0, ventona 30 graus, 0-6 de novo. Autorizado a linha de decolar da 1-0 para o Stand 3895. Mike Serra Golf, contato radar na decolagem via saída Arbo 1, submantenha nível de voo 100. Arbo 1, 100, Mike Serra Golf. Papa Romeu, Mike Serra Golf, confirme, cumpre a restrição superior da carta da saída Arbo? Não, posso fazer, mas eu não vou forçar a subida não, não cumpri não, 3.000. Salvador, o voo 962. Corona 962, via chegada Mari, desça até o nível de voo 070, ajuste 10 no meia. Passa 220 para 150, formação Quebec. 132 via chegada Mari, desça até o nível de voo 080, ajuste no 096. 080, desce via Mari, 3296. Pode voar em táxi com o Paulo de Janeiro. 962, autorizado direto em táxi. O 9954, desça até o nível de voo 050, informa o tráfego 2 horas, 2, 3 milhas, 1 oeste, mantendo 3 mil pesos, um Serra Romeu 22. 9954, Serra Romeu Mike Serra Golf, informa o tráfego 11 horas, 2, 2 milhas, rumo nordeste, descendo para o nível de voo 050, Boeing 737-800. Assente, Mike Serra Golf. 55, controle Salvador 1208. Controle 208, obrigado. Tango Alfa Papá, confirme a última mensagem. 8895, decolou perfil da Delta, cruzando no momento 1600. 3895, contato radar na decolagem via saída da El, sub e mantenha nível de voo 320. Então 3216, reduza para 250 nós, tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 11 milhas, Boeing 737-800. Sim, está mantendo 250 nós, 3216. Gente, graça. Número 4 na aproximação. Gente, mantendo aqui a 350 de grau, por ajudar. 350, confirma. Isso aí, mais preciso agora 346. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, mantenha-se em condições visuais, no atraco do conhecimento do controle no setor, em frequência ali para autocoordenação, chame o controle a 40 milhas de Salvador. Salvador, Papa Romeu, Golf, Bravo Índia, transfere. Papa Romeu, Golf, Bravo Índia, voe Mari, para interceptar a chegada Mari, reforço para a descida. Autorizado 090, Papá Romeu, Golf Bravo Índia. Autorizado 090, Proa de Mari, Golf Bravo Índia. São 3897, autorizado direto Leda. Direto Leda, São 3895, confirma. Correção, São 3895, autorizado direto Leda. Direto Leda, São 3895. Voo 9954, pode prosseguir a descida? Voo 9954, aguarde. Tráfego informado, agora 2 horas, 5.7 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés. Positivo, vai manter 5 mil oeste, ainda. Papapapá, Eco Delta Foxtrot, confirm your estimate to land. Form 5. Voo 9954, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 1-0, reporte estabilizado. Positivo, descendo para 2.500, reportaria estabilizado. Já com a roda na vista. O Sané 6356, autorizado descer até o nível de voo 050. Afirmativo. Autorizado após ITAP, Serra Vitor 366, Chané 6356. Papatango Eco, Delta Foxtrot, Radar Service Terminate, 30 miles. Salvador. Please frequency. São Golf Papá, autorizado a decolagem na pista 17, vento 110 graus 089. Pode apurar o CQR? Autorizado, Gol 9962. Papá Romeu, Alfa Papá Delta, confirma, estimado esposo. Aí, qual é o período, Delta? Estaciona 6356, reduza para 1180 nós, tráfego que o precede na aproximação com 1185 a 10 milhas. Papá Romeu Alfa Papá Delta, 21 milhas oeste de Salvador, frequência livre para autocoordenação, só esteja atento a um Papá Alfa 31 com destino Serra Delta Lima Oscar. O Alfa Papá decola o 00, controle Salvador 1208. Bom, 00, obrigado, bom dia. 95. Papá Romeu Bravo, Serra Serra, prossiga. Tranquilo Delta, está autorizado táxi, reporte na Papá, tem movimentação no sol. Papá Romeu Bravo, Serra Serra, ciente, condições visuais, ajuste no 0, nomeia, reporte para Aldabarra. Sou Salvador, Guardião 01, fora do solo, pro azul. Aguarde a transferência, Guardião 01, fora do solo 01. 901, aguardando novas instruções, Guardião 01. Força Aérea 8735, reporte farol de Itapuã. Informa o Guardião Alfa Sierra 50, decolado agora da 17, sentido contrário, mantendo o litoral sul a 500 pés. Gente, aguarde para o pouso, Força Aérea 8735. Guardião 01, informa o helicóptero da Força Aérea, um Alfa Sierra 32, sentido contrário, a 500 pés, o mesmo está ciente do seu tráfego. Ciente do tráfego e ainda não visual, Guardião 01. Reporte visual com o mesmo, Guardião 01. Reportará quanto visual, Guardião 01. Então, Mike Eco Juliette, encontra-se no espaço aéreo Golf, está a critério, reporte a 40 milhas. Dona 962, informa o tráfego 11 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, o Serra Romeu 22. Papá Romeu Mike Serra Golf, informa o tráfego 10 horas, 3.8 milhas, rumo nordeste, descendo para o nível de voo 050, banco 737C. Atenção, Serra Golf, passa a aproximar agora. Dan 3897, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Sino 2835, alterna 251, Dan 3895, um bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Serão Alfa Serra 32. A sua direita, a 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Certo, obrigado. Autorizado pouso na pista da Anotar. Confirme. 7 ou 9954, autorizado pouso, ciente do tráfego. Até mais próximo de Eleva, fim de sua formação e após quando pro lado de cima, a repórter da sua telefone. Ciente, graças. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, agora chame o controle 1208. 1208, Guardião 01. Controle 8735, passou o farol de Itapuã para ingresso no seu setor oeste ponto. Mantenha ainda o setor, aguardando para o cruzamento da final da 10, o Força Aérea 8735. Aguardando 8735. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais, litoral sul, 500 pés na escuta do controle. Bom dia, na escuta desse controle. Guarda o Alvaro. Papa Romeu Bravo, Serra, Serra, ciente. Mantenha-se em condições visuais, reporte visual com Serra Whisky, Delta Lima. Mantenha o ponto de espera da onda, Zé. Na escuta lá, mantenha. Mantenha o ponto de espera, por gentileza, tá em 3745. Gol 9954, solo 04, Oliveira, primeira direita, solo 1211. 1211, manda nada, 54. Mantenha a posição, Vitor, quilo delta. Força Aérea 6356, informa o tráfego da Força Aérea UAFA Serra 32, helicóptero à sua direita, a 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Pouso autorizado na pista 1-0, Força Aérea 6356, o vento 1-2-0 graus, 0639. Pouso, vento. São 32-16, autorizado descer para 4.000 pés. 4.000, confirme 1.016. Sim, Rantio. 4.016, 2 no meio. Papá, o meu Golf Bravo Índia, desse mantém a nível de voo 050. Descendo 050, Golf Bravo Índia. Gente, o Força 8735, aguarde para aproximação. Guarda. DB Zulu, dá 1-0. R2 da Oceané, na final da 1-0. Afirmativo. Autorizado girar a base pela retaguarda do mesmo, reposto como número 2 na final da 1-0, Força Aérea 8735. Sente visual com o tráfego na curta, está girando base como número 2. Tá, o meu bravo Serra Serra, frequência livre para autocoordenação. Tá, 32-16, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposto passando para a Vitor 366. 2.500, autorizado RNAV, vai informar passando 366, 3.2-16. 07, Oliveira 1-2-1. Oliveira 1-2-1? Afirmo. Papá Romeu, Tango Alfa Papá, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 1235, confirmada a secundária. 125, decimal 1. 125, bom, obrigado. Bom voo. Obrigado, bom dia. Bono 962, estabilizado. Ativo. Teste final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Corre o gol 962. Gol no 962, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1015. Aguardando a autorização, vai. Tango Vitor, quilo delta, decola ao 08, controle Salvador 1208. 1208, controle Salvador, vinda quilo delta. Força Aérea 8735, reporte no solo, liberando a pista. Passará. Controle, liberando a pista. 3745, informa a aeronave agora 5 milhas da cabeceira, mantenha o ponto de espera com gentileza. Vitor Kilo Delta Airborne, runway 17, aboard border. Patango Vitor Kilo Delta, radar contact, aboard 1, climb of flight level 100. Marine flight level 100, we are clear from restriction, 3000 feet. Climb until 3000 feet. We'll maintain 3000, Vitor Kilo Delta. Guardião 01, Guardião 01, ciente, frequência livre para a coordenação, confirma o tempo total de voo. 30 minutos. Ciente, a torre grande. Conta. Passou 3663, 2 no 6. Passou 32 no 6. Complete final dos procedimentos. Chame Torre Salvador, frequência 118.95. Copiado, uma boa, até daqui a pouco. 32 no 6. Um pouso. Nada. Índia mantém 050, Golfo Bravo Índia. Papai Romeu Golfo e Bravo Índia, desça até 4 mil pés. 4 mil, vai confirmar junto que 16? 0095. 0095, Golfo Bravo Índia. Papá Romeu Golf Bravo Índia, informa o tráfego 2 horas 15 milhas rumo oeste, mantendo 3 mil pés. Papá Alfa Tango 4. Papá Tango, obrigado pela informação, Golf Bravo Índia. Papá Tango Vitor Kilo Delta, traffic 11 o'clock, 14 miles, northeast bound, descend e mantém 4,000 feet. Bravo Eco 20. We have knowledge, Vitor Kilo Delta. Papá Romeu Mike Eco Juliette, desce em condições visuais, até 3.500 pés, ajuste 90 no 5, autorizado voar direto ao CEASA, e seja atento à área proibida de Aratu. Nave já na quinta milha para a cabeceira 10, o 737 da Gol ainda está na pista. Caso o tráfego libere na última, eu ia ter que remeter o tráfego da companhia na final. Só um instantinho para ingressar e decolar, ok? Uno 962, no solo Uno 2, direita via Foxtrot 121 decimal 1. 2, Uno, boa. Boa, TAM 32 no meio, torre. Escuta, seu sinal 10. Confirma a distância pra cabeceira? Tá passando 372 agora, afastado 5 milhas. 5 milhas, tráfego avistado, checa o trem, vento 120 graus, 8 nós, ajuste no 0, 15, pouso autorizado. Autorizado, pouso, trem baixou e travou, seu. 32 no meio. Golf Bravo Índia mantém a 4 mil pés. Tráfico informado, agora 2 horas, 4.7 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés. Papá Alfa Tango 4. Estou mantendo o Golf Bravo Índia. Tenho a mesma notícia, porém não no visual. Obrigado mais uma vez pela informação, Golf Bravo Índia. Prossiga. O Golfo Bravo Índia, completamente visual no setor, inclusive com as pistas. A possibilidade de coordenar com a torre o pouso pela 17? Gente, aguarde coordenação. O senhor modifica da presente ou prossegue instrumento para o procedimento e depois faz uma curta final pela direita? Curta final pela direita, afirmativo, o Golfo Bravo Índia. Gente, prossiga. Mantendo correção, desça para 2 mil pés, autorizado o procedimento VORDMS Zulu, repasse TASA. Papá Romeu Golfo e Bravo Índia. Descendo para 2 mil pés,